hora de quê? É hora do NamicoCast! A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo fino. Diversão é aqui, hora de aventura. Oi, eu sou o Rafael e eu sou mestre oitavo Dan de Frijitsu. Prazer, eu sou o Walter e eu sobrevivi à Guerra dos Cogumelos. Não é qualquer um. Meu nome é Gisele e ele deseja os meus caroços. E rapaz, como assim, cara? Ah, eu desejo, é. Posso fazer. Ó, e eu sou o Jefferson e nunca quebro sua promessa real. Você é um homem de palavra, então. Você é um guerreiro cavaleiro. Bom, já entendeu já na vibe, da nossa conversa e tal, que hoje nosso NamicoCast vai ser sobre Hora da Aventura, que na minha humilde opinião é o desenho mais nonsense do momento. Ah, eu acho que é apenas um show, mas a gente fala do senhor. O Incrível Mundo de Gumball também é muito nonsense, apesar de ser um, tipo, aquele... É uma ideia nova de... Até eu não lembro de ter visto um desenho que teve tanta raiva, assim, como o Incrível Mundo de Gumball, que mistura a realidade com o desenho, né? Até tu falou isso agora, né? E a gente falou nos três desenhos. E eu estava olhando nos sites estadunidenses. No Cartoon Network é os três desenhos que o pessoal mais olha. É esse Mundo de Gumball, o Hora de Aventura e Apenas um Show. É o que tá bombando nos Estados Unidos. Para vender. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Ben 10 não dá, cara. Mano. É, Ben 10 e Pokémon. É muito ruim Ben 10, mano. Ben 10 é o meu boneco. É o Max Steel da cartoon. É o Ben 10. 10 mil, Ben 10 ben, mil. Ben 10 é o Pokémon americano, mano. Mano, era pra ter 10 alienígenas, mano. Tu vai que 100? 10 mil. Ele tem 10 mil. Tem um. Aparece um dele do futuro que ele tem 10 mil. 10 mil alienígenas? Pega essa então. Chupa essa. Mano, não tem nem episódio pra aparecer 10 mil alienígenas, cara. Tem um que ele não usa mais o relógio, que ele se transforma ele sozinho. Ele é o alienígena. Ele vira, mano. Mas aí não dá, porque tipo, só o cara morto. Não, o relógio saiu do braço e veio pro peito. Eu sou professor de ensino médio e tal, mas eu dei aula pra ensino fundamental. Você não faz ideia, cara, de quanto moleque de 10, 12 anos tem aquele relógio no pulso, cara. Cara, que doido. O Minitrix. Que ele parece hora de morfar, tá ligado? É inspirado Power Ranger, aquela porra. É, deve ser, sei lá. O que que não é inspirado Power Ranger? Querendo ou não, né, meu? A Cartoon, depois da Fátima Bernardes passou o trator, a Cartoon é o único lugar que passa desenho. É? Tá certo? Tem que olhar lá. É? Pois é. E sorte é sorte nossa, que tem, tipo, a gente tem um pouco mais de graninha sobrando e tal. E tem TV a cabo, né? Porque tipo, a maior parte da molecada tem que ver aquela babaca da Fátima Bernardo. É o desenho, a hora do desenho, a hora da novela. Que triste. Porque Meu silêncio preso. Deu. Seguinte, o papo hoje então é esse, sobre a aventura, regado a café, como sempre. Pipoca, da Gi. Hoje não tem bolinho, né? Já comemos todos os bolinhos. Ah, muito esperto, sua montanha de músculos. Muitos bolinhos fornados. A gente é assim. Vai sair uma hora. Todo mundo cabe. Isso é uma verdade do universo. É, tem. Pensa assim, pensa naquela. Pensa, você que tá em casa, pensa naquela mina mais gostosa que você já viu. Agora imagina ela cagando. É, diz o Carlos que é essa a teoria dele, né? É. Se você consegue imaginar uma menina cagando, é porque você pode casar com ela. Caraca. Tu imagina a Gi cagando? Agora. Sim, normal. Já viu a Gi cagando? O Rafa me falou isso uma das primeiras vezes que a gente conversou quando ele disse que ia vir pra cá e. Ele imagina, tu já viu a gente falou disso e realmente. Caga, tem que cagar. Ela caga, né, cara? Eu cago, tu cago, tudo. É um... Eu cago, tu cagas, ele caga, mas cagando, tu vai. Saiu inteiro. Tem um meme na internet que o cara, tipo, viaja o mundo inteiro, viaja a galáxia, tipo, atravessa o planeta, sobe a montanha pra falar com o mestre, né? A gente até o mestre meditando, aí ele, mestre, me fala a verdade do universo. Todos nós cagamos. Acabou, velho. É verdade da vida. Bom, voltando, voltando aqui, cara, vamos falar então sobre, tipo, a história dos caras, né, do desenho, quem criou, como criou, blá blá blá. Fala também sobre o meu desenho, se o desenho tem alguma história ou não. E no final a gente promete tentar bolar o que seria um roteiro de um filme de Hora da Aventura. Se é que dá pra pensar nisso, né? As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Nossos dois especialistas da mesa, cara. Como é que o desenho foi criado? Uma pergunta, cretino! Passa a palavra ao meu companheiro Jefferson. Companheiro. Companheiro, passa uma palavra, companheiro. Aí ele entra em greve. Não, o desenho antes ele era... Ele não era bem um desenho, assim, sabe? Que nem passa no Cartoon hoje. Antes ele era só alguns showzinhos, assim, uns curtas que passavam pela Federator, né? Que é quem faz ali o desenho. E Eles começaram a botar isso, começou no meio, no intervalo entre um episódio e outro, entre um show e outro. Digamos, ah, ao invés de botar propaganda, ah, bota o desenho ali. Entendeu? Que nem aquelas bostas que acontecem no cartoon quando a gente tá olhando o desenho, aí daqui a pouco, tipo, aparece o Pernalonga, uma maluquice. Ou tá, aquele o mágico do Patolino é legal. Aquele é legal. Mas aparecem umas coisas muito esquisitas. Tem um cachorro que aparece, né, na cartoon. Tem um cachorro. Sim, que é japonês, que uma é porra. Chato demais aquilo ali. Japonês riso muito daquilo, né? Riso pra caralho. Nossa, é vai entender. Que é bem ruim, né? Esses negócios agora. O japonês ri porque depois ele come o cachorro. Ele imagina ele comendo. Se não é um bom show, é um bom prato. E ele era parte do spin-off, Hanon Cartoons, que era pela Nickelodeon, que é o adversário lá do Cartoon agora. Ah, então a Adventure Time começou na Nickelodeon, é isso? Exatamente. É, ele começou entre um show e outro. Na Nickelodeon, sim. Isso, porque pra fechar aquele tempo de meia hora, né? Porque a maioria dos episódios de séries, assim, eles têm tempo de 20 minutos, 20 sim. a 22 minutos. É quebrado, né? Isso, é quebrado. E daí eles colocavam no meio, assim, no meio do intervalo colocavam o desenho, ou no final, eu lembro até. Porque eles colocavam no final, assim, pra preencher os 30 minutos. Sabe outro programa, esse brasileiro, que começou assim, como spin-off de comercial e tipo, ganhou um sucesso danado? Hermes e Renato. É, eu lembro disso. Só propaganda da MTV. O primeiro episódio de Hermes e Renato, cara, eu mano, foi inesperado. Eu não tava preparado pra aquilo, mano. Foi o bingo da amizade. 02 27 71. Linha! Meu Deus. Eita porra. 90 53 02 53 53 51 53 53 53. Bingo! Cagão de merda. Só eu que não ganho um puto. 02 57 47. Merda, mas será possível? Escuta aqui, olha, vai dar próximo ao treinamento, viu bem? Calma, esse cavaleiro, esse é o bingo da amizade. Eu lembro que quando eu olhei a Missy Renata a primeira vez, eu estava olhando Hellsing tarde da noite, não podia estar olhando TV naquela hora, porque eu era novinha, né? Tu já era velha, né? Não é essa, cara. E, assim, umas curiosidades ali que o desenho é que ele demora em média, assim, uns 8 a 9 meses pra ser feito um episódio. Isso é preguiça, né? Isso aí não é que não é asiático. Não, mas eu entendi, são várias equipes, no caso, né? Cada equipe cuida de um episódio. É, não, tipo, eles trabalham, digamos, deve ter vários desenhistas ali trabalhando ao mesmo tempo, fazendo storyboards. Quer dizer, uma temporada demora 9 meses pra ficar pronto. Não, calma aí. Quando você fala de uma equipe de desenhistas, quer dizer, tipo, uns mecs de 5 anos, né? Porque esse desenho é, mano, qualquer criança, quando faz desenho de aventura, cara. Não, não. Não, qualquer criança faz, cara, não, pelo amor de Deus, mano. É pior que o palito que eu desenho, tá ligado? Não, cara. Não, pelo amor de Deus, mano. Porque esse 5 anos lá, paga em doce pirulito, faz. Ah, eu gosto de desenho. Tá, mas se eu gosto de desenho, mas é bonito. Mas isso aí é um outro ponto, porque tipo, é uma nova tendência esse tipo de desenho. Porque, ó, a gente que é adulto, é pra ser, né? Adulto, que olha o desenho e fica admirado. Só que imagina uma criança de 5 anos que olha um bagulho cheio de cor com um desenho simples. Vai dizer que ela não fica admirada também. Vai picar pau. Eles ganham dos dois lados. Vai picar pau num desenho simples também? Sim. Popeye também é assim. Popeye. Caralho. O esquema de cores até dos desenhos é bem diferente, porque é tudo igual, chapado. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fumar na boa, só de brincadeira. Não, mas aí que tu vê os desenhos que nem do Pica-Pau e coisas, eles podem ser simples, mas é que nem o cenário deles era bem trabalhado e ele ficava todo zoado enquanto o desenho fica. Acho que todo mundo perceberia isso. É um gif, né, cara? É, não. Tu via o que, que ia acontecer quando, por exemplo, uma pedra tava um pouquinho, uma cor um pouco diferente. Ela ia sabe? Se mexer, né? Isso, ela ia se mexer. E esses desenhos agora, a tendência não acontece isso, sabe? Não, também, né? Os caras faziam chover com. Os caras faziam milagre com pau e pedra, né, mano? É. Ou romero. Ninguém sabe. Eu vou dizer mais uma coisa. A cor dos desenhos antigos era aquela cor, porque as TVs daquela época não suportavam as cores que existem hoje. Não era nem uma LCD, era insuportável. E hoje todas as televisões, celulares, tudo suporta aquelas coisas. É aquela TV de tubo que quando você assiste muito tempo, tu fica cego, tá ligado? Tu vai recrucedendo. É a lanterna verde. É. Eu é que sei. Eu é que sei. Aí, ó, óculos no outro. Cara, a pergunta aqui, vai. Tu falou aqui, niga, que os desenhos, eles, tipo, na né, Hora da Aventura, é uma tendência, eles ficarem mais simples. Mas essa tendência, ela já era seguida pelos japoneses lá nos anos 60, 70, com os mangás, né? Porque tipo, a ideia dos mangás é ser desenhos mais simples. Uma pergunta cretina! Aliás, deixa eu levantar um ponto com uma curiosidade, que o sistema que eles usam agora, que é o sistema de storyboard, ele começou a ser usado pelo Walt Disney, em 1930. Isso que tu sabe, né? Porque se você for pesquisar bem, tu vai descobrir um asiático que fazia isso bem antes, né? Matou um asiático, roubou o bagulho dele. É, uma coisa bem... Ah, a Apple fazia isso, tá, mas... A gente sabe disso porque é famosa, né? Que nem a Disney, a gente sabe a história da Disney porque é famosa. Teve um mendigo que morreu sem guerra. E que algumas histórias seguem a base de Dungeons and Dragons. Como assim? D&D. D&D, caverna, entra na caverna, mata o bandido. Ah, tá. As histórias. Na verdade, essa estrutura nem é de Dungeons & Dragons. Essa estrutura aí é uma estrutura homérica. Falei bonito, hein? Falou homérico. Puxou a carta filosofia. Filosofia na mesa. Escudo de defesa, hein? Toda a história é tipo de... Posso compartilhar essa carta também. Você compartilha aqui, ó. Compartilha. Puxou pro terreno. Puxei. É uma fórmula, né? É uma fórmula. Botou a carta campo, tá ligado? Tipo, a carta campo. É, grego Homero, ele... cego, ele não escreveu nada, ele cantava, as pessoas escreviam por ele. Mano, a história da Odisseia é essa. Tanto a Odisseia quanto a Ilíada. Tem um problema, junta uma galera, vai resolver o problema, depois outro vai a casa, com o problema resolvido, com entre mortos e feridos. Deu. Festa! É, depois festa, tipo, legal, na taberna. Comemoração. Que é o mesmo princípio de vários filmes, de várias histórias, tipo, é uma forma criada por um cara, ou vários, né, isso também tem tema pra outro podcast. A minha pergunta que eu ia fazer é a seguinte, eu posso dizer que a Hora da Aventura... foi influenciado pelos animes japoneses? Respondendo a sua pergunta, cretina! Sim, por causa do enredo da... Porque, tipo, não é aquele desenho americano que, tipo, todo episódio o herói faz sempre as mesmas burradas, sempre tem que aprender tudo de novo. Não, tipo, se tu prestar atenção, ele tem um crescimento. Por mais que seja curto, inocente, ele tem um crescimento. Até mesmo que nem o Jay começou a namorar, ele não namorava. Sim, é, ele certo. Começou a namorar e tem relacionamento. O Finn, o próprio exemplo, ele aprende a ser um herói pelo decorrer, ele aprende que ter relacionamentos com as princesas, tipo, que ele é na real, ele é o único homem, tá ligado, no bagulho. Tipo, todas as princesas que ele. Bendito sois vós entre as mulheres. Ele é um cara lá, tá ligado? Só que ele é uma criança ainda e ele começa a aprender a... Sim, ele tá aprendendo sozinho. Ele tá aprendendo o valor da pepeca. É, ele tem 15 anos, na verdade. Ele começou com 11. Cada episódio ele tem um ano diferente. É, começou com 11. Cada episódio não, cada temporada. Cada temporada. Cada temporada. Eu pensei que ele tinha começado com 12. É, são 4 temporadas, são 137 episódios. Isso aí, meu. Tá, como eu ia falar, tu falou no negócio das animações japonesas, as expressões deles são bem japonesas, que nem... Ah, quando fica admirado, aqueles olhinhos brilhando, sabe? Isso é bem japonesado isso aí, porque eles que inventaram esse tipo de expressão, né? Também não é só... Desculpa interromper, mas também não é só o Hora da Aventura que tá pegando isso. Tem uma nova série chamada Jovens Titãs em Ação, que é a continuação do Jovens Titãs. Só que é com um novo estilo de desenho, com eles cabeçudos, tá ligado? Que é super deformed. É, só que é estranho. Eu não olhei, mas é o mesmo esquema também. Na real, se você pegar assim, tipo, a principal diferença, vou dar um exemplo dos X-Men. Pega o X-Men da nova geração, aquele X-Men antigão, tá ligado? Que a gente falou no podcast clássico. Evolution contra o clássico. Evolution contra o clássico. Você vai perceber que o Evolution, ele é muito mais ágil e dinâmico, e o outro, tipo, ele é mais truncado, cara, parece um robô andando, por causa do excesso de detalhes. Os Estados Unidos estão percebendo que pra poder fazer com, né, tipo, deixar dinâmico como o público pede, não dá pra botar aquele, tipo, um trilhão de sombra, de rachura, sabe, de isso, película. Isso fez com que o mercado desses filmes que eles fazem fosse tão atrativo agora pras crianças, porque nos desenhos, nas séries, eles passam com poucos detalhes, porque é mais rápido, vai a produção, porque o pessoal pede toda semana, eles querem olhar um episódio novo e contar pros amigos da escola. E quando sai um filme, eles podem se dedicar a fazer detalhes e colocar outras mais coisas tempo, na história, né? Em mais tempo. E aí eu vejo que hoje as pessoas estão correndo atrás dos filmes pra olhar. Digamos, quando dá um anime, entendeu? Ele, dá pra perceber exatamente assim a cara que eles fazem quando, quando acontece alguma coisa. É porque, porque é voltado pra cultura, né? É, por exemplo, quando dá aquele coisinho na testa, sabe? A gota. Aí aqui, esse aqui ele é mais humanificado. É o que a gente, é o que a gente fala pra você sempre, não, não, não importa. Isso aqui, ó, isso que eu quero dizer. Não. Esse tipo de coisa assim que eles exageram. Não, porque assim, não, não importa se você sabe falar o idioma. Tem piadas que você tem que estar inserido dentro de um contexto cultural pra entender a piada. A, não, não, a gente pode gostar de anime, a gente pode rir as piadas, mas quando, tipo, quando cai aquela gotinha do lado da cabeça do cara, um asiático, um japonês, ele vai entender de um jeito que a gente nunca vai entender. E pronto. Assim como o cara vai ver, tipo, carnaval, por exemplo, né, que ninguém aqui na mesa gosta, mas tipo, o cara, um gringo vê carnaval, ele nunca vai entender o carnaval que nem a gente. Porque, tipo, é cultura, isso é cultural, você tá inserido dentro daquele meio, sabe? Ele só vai ver as bundas. É, cara, tipo, é mais ou menos isso. Ele acha que é uma festa. No exemplo da gota, a gente vê a gota e acha que é sem graça, que pra isso deve ter um outro significado mais profundo. Com certeza, com certeza, tipo, aquelas piadas, tipo, sabe? E Hora de Aventura não é diferente. Por mais que, tipo, ah, eu, né, tipo, eu sei falar inglês, ouço inglês e tal. E, tipo, até você pode até acompanhar as piadas, que das piadas, mas, tipo, a compreensão do negócio nunca vai ser a mesma de um americano. E vice-versa. É, porque você viveu aquilo, né? Você nasceu e tal, e etc. Que nem a gente aqui no sul dizer que o alemão é alemão batata. É? E o alemão fica ofendido por causa disso. Tu vai contar isso lá em São Paulo, as pessoas não vão entender nada. É. Tipo, ah, é só um apelido. E não entende mesmo. Não entende. É igual pinica. É bonita. Pinica. Pra terminar a primeira parte aqui do nosso no NicoCast, eu queria perguntar o seguinte: Hora de Aventura, né? Tipo, Hora de Aventura, apenas um show. Qual que é o outro que vocês falaram? Incrível Mundo de Gumball. Salvou o cartoon? Salvou, tirou da falência. Tava assim, ó, tava descendo a montanha russa, tava descendo. Tava perdendo os desenhos, o Billy Mandy. Billy Mandy não salva nem meu não, esquerdo, é ruim. Antigos, dos antigos, quer dizer. Padrinhos Mágicos é da Disney. Da Nickelodeon. Da Nickelodeon. Ah, é da Nickelodeon, mas passa na Disney. Passou na Disney. Passou pra Disney. A Nickelodeon não. Passa nos dois porque eu olho na Disney. Não, mas tem um deles que passa os episódios antigos e tem um que passa os novos. Não, é o Nickelodeon passa os novos. É, isso aí. E a Disney passa os antigos ainda. É que nem a Globo. E daí a Disney vai pra Globo. É, mas. A Nickelodeon então tipo é uma porteira. Tipo, a Nickelodeon. Depois ela não quer mais usar ela, vem. A Nickelodeon é igual aquele cara, tipo, do que tá na Zone Friend, na Friend Zone. Ele fica, tipo, ele fica amaciando a mina, ele fica conversando com a mina, amassa, conversa, ele carrega, leva no colo, ele bota no forno. E eu uso vai como? Isso aí mesmo. A Nickelodeon é isso, né? Exato. Ela prepara o desenho, faz o desenho, aí a outra pega e ganha dinheiro com isso. Isso aí. Quando ela quer dar. Quando a mina quer dar, é o outro que compra. É o padeiro. É o padeiro que compra. Nickelodeon é um padeiro. É o padeiro. Perderam, na real, porque, tipo, eles abriram mão da sessão de anime antigamente, que eles tinham. E era o que salvava antigamente, porque quando eu olhava, assim, que era um pouquinho mais velha já, eu tinha uns 13 anos, quando eu olhava cartoon, não via mais nada que preste. Eu tinha que olhar de madrugada os animes. Tipo, cara, eu descobri que o cartoon passava Naruto. Passava, eu sabia. De madrugada. Sabia. Dragon Ball também. Ah, mas passava. Passava cartoon, passava Naruto e Inuyasha. Não, eu tô falando esse ano passado. Não tô falando antigamente, tô falando passado. Mas de madrugada, né? De madrugada. Mas não era um bloco inteiro, não? Era o episódio do Naruto. Não, desculpa, eu tô confundindo com o Jetix. O Jetix passava de madrugada, mas tinha horário específico só pra anime. Tô falando ano passado mesmo. Não, isso eu não lembro. Passava Dragon Ball, e Naruto. Perdeu. Mas então perdeu. Foi passado. Foi passado, é um desenho que teve passado. Vocês falaram que esses desenhos todos perderam a graça, né? Tipo, porque, na minha opinião, tipo, Johnny Bravo só faz sentido pros anos 90. Sim. É o Elvis, não tem? É tipo, nos anos 90, tipo, aquele cara mais forte da academia e tal, tava na moda. Tava na moda fazer piada sobre isso. Será que daqui a 5 anos os caras vão lembrar de Hora de Aventura? Não sei, cara, pior que eu não sei mesmo. Não tem o que dizer. Eu acho que sim, como Cavaleiros do Zodíaco, a gente lembra hoje. Mas Cavaleiros do Zodíaco foi um boom. Foi uma novidade. Você não andava na rua, você não conseguia conversar com um moleque da sua idade sem falar Cavaleiros do Zodíaco. Tá, ok. É impossível. Ok, mas todo mundo conhece Hora de Aventura. Todo mundo que tem TV a cabo. Só que assim também, naquela época, quem tinha TV tinha os desenhos pra olhar e olhava os desenhos. Cara, as crianças de hoje têm internet. Elas não olham mais os desenhos, elas olham o game. E outra, tipo, é todo mundo que tem TV a cabo. Tá, né? Tá certo. E o pessoal que tem a. Smartphone. Isso, fugiu o nome. De smartphone tem o joguinho que é super famoso, que é do, do Jack King. Pois a gente fala disso também. Isso é o Super Funcional Assistant. É, muita gente conhece só por causa do... Pois é, mas agora pensando bem, assim, claro, o desenho tá na... tá na... inserido no... na, na cultura de hoje em dia, assim, tipo... Cara, eu não acho de, que... dos desenhos, assim, são os mais assim, falados hoje em dia. Mas eu agora pensando bem, eu acho que não, não ficaria pra história. Assim. Daqui a 5 anos, será que a gente vai estar falando disso ainda? É eu acho assim, que não, ó, vai ter outros desenhos, é porque, outras não, coisas não, surgindo. Não, não precisa nem disso, cara. A nossa realidade que a gente vive hoje favorece as coisas serem esquecidas, sabe? Porque entra... é muito rápido. Sim, nossa, né? Vida é muito, mas tem coisas que são boas demais e marcam sim, ué. Naruto. Só que é Naruto, que nem tu falou, venho trabalhando há 10 anos já. É, Naruto. Vem marcando há 10 anos. Pois é, isso que eu ia dizer, a hora de aventura. A hora de aventura tá há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, daqui a 5 anos será 7. Será que daqui a 5 anos ainda vai estar sendo produzido com a mesma qualidade? Essa é a minha pergunta. Não, acho que não. Eu porque acho que... geralmente trabalho americano eles largam mão fácil. Eles, tipo, chega na sexta temporada de desenho, eles largam mão. Claro, o desenho, é. O desenho tá, tá muito bom do jeito que tá. Mas vai surgir outros desenhos no, no caminho. Tem um... vai ser o pica-pau dessa geração. Tipo, pica-pau tu não lembra, né, cara? É, vocês não acham que ele vai crescer e vai casar e vai... Assim, ah, eu acho que vai, sim. Eu acho que vai. Todo mundo que é criança, né? Tipo, os caras botam criança já sabendo. Eu vou botar criança, vender boneco dele criança. Aí vem adolescente, vendo boneco dele adolescente. Depois passa ele adulto, vendo boneco dele adulto. E ganha que nem, dinheiro. Que nem Dragon Ball. Adulto. Que nem Dragon Ball, sim. Mas Dragon Ball foi um dos primeiros a fazer isso. Tá, mas agora é modelo. Tem algum episódio da Hora da Aventura que ele é adulto? Ainda não. Ainda não. Mas já tem mulher já. Mas tá. É. Mas a Princesa Jujuba tem um episódio que ela ficou mais nova e deixou a namorico. É, mas pelo foi só pra matar a vontade dos fãs. Foi pra tirar necessidade. Mas pelo que eu entendi, ela sempre teve 16, né? Não, ela tem 18. 18? Porque ela não pode ser rainha sem ser maior idade. Isso. Mas o episódio ela fica mais nova foi porque... foi um acidente lá que cancelou, ela morreu. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez. E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. Bom, a gente parou então na primeira parte falando sobre os personagens do desenho. Mano, quem é o elenco dos caras? Tipo, porque eu conheço, ó, eu assisto a Hora da Aventura e tal, mas não que nem vocês. Eu assisto, dou risada, mas vocês, mano, mergulha no bagulho, né? Eu conheço o Finn, o certo. Jake, certo. A Princesa Caroço, certo. A Princesa Jujuba, certo. Que eu acho, mano, muito maluco. Estranha. Aqui. Estranhíssimo. Ela não de mascar. Eu conheço aquela vampirinha lá. A Marceline. Quem mais que eu conheço, Gi? Quem mais que eu conheço, Gi? É foda. Quem conhece? HD externo, né? Fiz o backup. Particionei HD. O Rei Gelado, o Pinguim. Os pinguins, os pinguins, mas tem um pinguim que. Tem um pinguim especial, fala... que eu não lembro o nome dele. Como é que é o nome dele? Gunter. Gunter é tri. Vai virar pelúcia, com certeza. Como? Mas já deve ter virado. Já deve ter virou. Já deve ter virou. Já deve ter virou. Vira, homem. Mano, eu conheço também aquele pônei. Ah, não é pônei, cara. Iris. É um Iris Córneo. Ah, a raça é um meio arco-íris com um unicórnio. Aham. Entendeu? Tá, entendi. E ele tem habilidades mágicas de poder incorporar pessoas no próprio corpo. Claro. Só que não. Como não assim? Ela faz, eu sei que ela faz. É que isso pra mim voando. Mano, ó. Mulher que absorve coisa no corpo, cara, isso tem outro nome. Como é que é, amor? Isso é safadeza. Mãe também, ó, a gente falando. Ela aí, aliás, ela está grávida, né? Recentemente no desenho. Ah, ela absorveu o homem. Oh, e não, tipo, só aconteceu, tá ligado? O desenho foi entrando. Ela transou com o cachorro. Com o cachorro. Eles são de raças rivais. Abrindo parênteses, ele consegue satisfazer o desejo dela? É. Porque ele consegue expandir os membros. Ele é o homem borracha. É? Ele é o cachorro borracha. Ele consegue expandir os membros. Mas é molengo, né? Porque é membro. E ela é mais rápido. Mas ele consegue deformar do jeito que ele precisa. Ele consegue deixar rígido. Longo e rígido. Longo e rígido. E é um desenho pra criança. Mas isso... Pois claro, é, mas tá, o homem elástico também. Esqueci. E aí, tu não fica maliciando o homem elástico? É. Só como? Porque é quadrinho americano, tu não malicia. Mas ele... Tá sempre colado no Batman. O homem elástico, em borracha e o homem da Marvel. Tem vários, né? Tem vários. E, mano, eles nunca engordaram ninguém, tá ligado? O Jake é um cachorro mais pegador que tá, esse. Ah, então quer dizer que o homem não consegue engravidar uma mulher. É de borracha, né, mas mano? A coisa mais natural do mundo é a pessoa ter filhos. Tá, mas a coisa mais natural do mundo é o cara normal ter filhos normais. Ele é um borracha. Vamos mudar de assunto que vai ter criança, vai vir isso aí. Vai ter criança. Você não pode pensar isso aí, senão vai estragar. Sim, ele veio do repolho. Do repolho. Não, ele veio da sementinha. Puta que pariu. Aí, ó. Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade, ninguém pode voltar ao passado. Isso é apenas faz de conta. Mano, como é o desenho? Explica pra galera aí como é que é o desenho da Hora da Aventura. Bom, a Hora da Aventura gira em torno de Finn e Jake, uma dupla de aventureiros criados juntos. O Finn foi encontrado ainda bebê pelos pais do Jake, né? Quando ele tinha 11 anos? Não, quando ele era um bebezinho mesmo. Ele era um bebê. Eles criaram ele desde pequeno. O Jake tem uns estranhos poderes mágicos de poder espichar o corpo dele com a sua vontade, tanto quanto mover os órgãos pra qualquer lugar do corpo. Nossa, sabe por que ele tem essa vantagem? Porque que ele rolou na lama mágica quando ele era pequeno e ele adquiriu essa habilidade. Que existe no mundo de ó. E o mundo que eles vivem é ó. Ó, ó. Três ós. E não tem explicação pra não isso. Não tem explicação, só é. Uma coisa que ficou meio como é que é, contraditória no episódio é que ele fala, o Jake fala num episódio que ele pode se contrair se espichar infinitamente, mas no episódio do labirinto ele não consegue. Ah, é que tem que ter um limite, né? É o que fez o Superman, velho. Ele quase morreu, atravessou as salsichas lá e o Finn... Atravessou as salsichas? Pera aí, cara, como assim atravessou as salsichas, mano? Não, é que tinha umas salsichinhas ali que eram uns guerreiros que perderam o reino deles. Eles ajudaram a salsicha. O reino deles foi destruído, aí eles foram lá e eles tinham que passar, fazer todo o labirinto. Aí tinha uns escorpiões gigantes. Tinha tudo, né? Um monte de armadilha pelo caminho. Um monte de armadilha. Aí uma dungeon. Daí tinha que resolver aquele pra poder montar certinho a imagem lá. E então, daí, não tipo, a ideia dele dizia o seguinte: como ele pode se espichar, ele foi se espichando pra não se perder, né? Um labirinto mortal, daí. Só que eu... E tu, estudante de história, tu tá estudando Grécia, né? Uhum. Tu já viu como é que o Teseu derrota o Rei Minos? No labirinto do Minotauro? Sim, mas a mina lá tinha dado uma mão pra ele e ia com o cordão com o novelo que, ela, de lã. Que ela deu, né? Que é o Jake. E outra, como é que ele conseguiu entrar no labirinto com o novelo de lã se os caras eram revistados antes de entrar? Ah, ele tem orifícios pra isso. Enfiou o novelo de lã no... Ah, é. Tem, hoje em dia a mulher enfia copo, todo mundo acha normal. Lata, né? Garrafa. Né? Champanhe, é. Normal. Tranquilo, de boa. Vamos prosseguindo. É, mas aí ele salvou salsichas lá e no final... Não, salsichas morreram. As salsichas morreram tudo. Ah, morreu de burro, né? Morreu de burro. Porque pediram umas coisas nada a ver, né? As salsichas morreram na panela que a mina do Paramore usa pra colocar na cabeça, ligado? Foi cozida lá, mano. Link, se você quer entender um pouco do que o Rafa falou, você assiste nosso Nanico News. Isso aí. Bom, tem as princesas, que nem o Rafa falou, Juba, mano. Tem cada reino tem uma princesa. Tem a princesa, princesa de cachorro quente, princesa caroço, princesa retalho. Tem cachorro quente, tem a retalho. Tem a... Princesa de fogo. Princesa de fogo. Aquela vampira. A Marceline é uma princesa, não. A Marceline é um ser... É a rainha dos vampiros. É mais que a princesa. É mais que uma princesa. Ela é a rainha. E existem outros vampiros além dela? Existe só o pai dela. Que é o pai Piro. Que é o pai. Aspas, né? Pai. Não é pai. Mas é pai, porque criou ela. Que ela vai ser herdeira da noitosfera, que é tipo o inferno do gelado. Da noitosfera? Da noitosfera. O cara, e ele tem ela tem um machado que é do pai dela, que é o machado tem poderes mágicos. Que é um baixo. Ela transformou em baixo. Transformou em baixo. Mano, vocês falaram de que tem várias princesas e vários reinos, então, tipo, o mundo de ó é dividido entre vários reinos, vários é isso? Reinos. Cada princesa tem seu reino. Isso. Mas o maior reino, que ele mais acontece história, é ali a Árvore do Fim, né? Aquela região que é do Fim. E o Reino Doce, que é da Princesa Juba, que é o reino feito de doces. É, abre um parênteses, a árvore não era da Marceline? Era da Marceline porque ela é o ser mais velho do mundo. Quem que é Marceline? Que é o vampiro. É a vampira. Era a vampira. Que tem o pai Piro. Pai Piro. Ela realmente é o ser mais velho do mundo. Ela e o Rei Gelado, os dois com 1000 anos, cada um. O Rei Gelado é mais velho que ela, um pouco. Mas o Rei Gelado é mais legal que ela, porque o Rei Gelado tem barba e voa com a barba. Ele voa com a barba. Esse é o meu sonho, Gi. deixa uma barba que me dê poderes de voar, tá ligado? Boa. Mas o Rei Gelado também é um ser, é um personagem bem interessante. Porque, tipo, ele não é um vilão. Não consegue ver ele como um vilão. Tipo, porque o que ele quer? Quer princesa, quer uma mulher. Pepeca. Quer pepeca. Só que ele teve várias oportunidades de matar o Finn e o Jake e nunca matou. Tipo, ele não é um vilão. Ele sempre deixa eles dormindo, eu amarra eles, mas ele nunca mata. Nunca mata. O episódio que ele paralisou eles, né? Foi o primeiro episódio que eu assisti. Quer dizer que uma pessoa só é malvada quando mata outra? Sim, o exemplo é o verdadeiro vilão, o Lich. Ele quer matar toda a vida. Não, tá radical. Toda a vida, é tanta vida, né? Tantos reinos, né? Tantos reinos, tudo. Bom, coisa, né? vou contar as curiosidades do gelado. Bom, ele, como eu falei, tem 1000 anos. Ele adora ninjas. Tá. Ele é, que nem o Rafa falou, ele é mestre na arte marcial de Frijutsu. Assim como eu. Assim como o Rafa. O poder dele da barba voar, Rafa. Tu vai ter que conseguir uma coroa mágica que nem a dele. Não, eu vou ser melhor que ele. Eu vou voar só com a minha barba só. Eu não preciso de coroa, eu já tenho a barba. Que nem é bem revelado também durante toda a temporada, assim, que ele tem a visão meio maluca, tá ligado? Ele fica vendo bem maluco. Como se fosse ilusões, tá ligado? Ele é, por isso que é piradão. Isso tem nome no mundo, é LSD. Também. Constante. Né? Drogas. Drugs. Alcohol. Ele é rock and roll. O nome dele é... Ele tem um nome também. Tipo, mostrou um episódio que conta a história dele, assim, que o Finn e Jake acha um vlog que ele fazia. Um vlog? Tipo um vlog. Tipo, ele é o Cauê Moura dos caras. Ele é o Cauê Moura. que daí ele é, tipo, o nome dele era Simon Petrikov. Ele era um antiquário que tava gravando um documentário lá, um bagulho sobre a coroa que ele comprou. E a coroa é mágica. Daí ele botou a coroa e ele era casado, tinha uma mulher. Por isso que ele é tão maluco pra mulher. O nome dela era Beth. Era noiva. Só que daí ela morreu, sumiu. Mó trágica a história do cara, então. Sim, daí ele despirocou. Tá. Ele e a Marceline tem uma forte ligação também. Porque, tipo, se tu reparar, tu que conhece mais mitologia, história fantástica, vocês também. Tipo, um vampiro, quando tem duas marcas de mordida no pescoço, quer dizer que ele era humano, não é? Porque ele foi transformado. É, sim. Na mitologia vampírica e tal, né? Que é do Bram Stoker, ninguém nasce vampiro, só se torna. Sim, exato. Então isso prova que ela se tornou uma vampira. Isso. Ela foi salva pelo Rei Gelado durante a Guerra dos Cogumelos, que é o caralho A4 que aconteceu no mundo. Não, mas no Crepúsculo ela não tinha. Mas no Crepúsculo, né? Crepúsculo não tinha muita coisa, né? Crepúsculo era bom conversar. E outra curiosidade pra quem gosta do desenho, se vocês olharem, a Doutora Princesa, que aparece no Reino Doce, é igual a mulher dele. Doutora Princesa. É. O nome dela é Doutora Princesa. Doutora Princesa. Só que ela é uma médica, tá ligado? No Reino Doce ela é igual a mulher dele. Bem parecida. Deus me livre, cara. Mano, isso é um easter egg? É um easter egg. Então... Ela aparece a mulher dele num episódio e é como se fosse, tipo, a mutação da mulher dele, entendeu? Dos genes isso da mulher dele. Isso é estranho, dele. Cara. Estranhíssimo. É louco. O desenho inteiro é estranho, né, cara? O que me faz tem umas coisas que é de arrepiar no desenho. Sim, que tu olha assim. Ele é colorido, só que tem fica... partes sombrias nele. É, tu olha e tu fica pensando naquilo, tu fica com medo às vezes. Tem agora que tu comentou aparece. Isso, o bagulho que eu acho mais legal no desenho, na dublagem em português, que eu meio que escrotizo a dublagem gringa, é o fato de que na versão americana o Finn parece uma gazela. E na versão em brazuca, ele tem uma voz mó normal, tá ligado? Qual café da manhã, Jay? Enroladinho de tudo! Ah, é que aquele é todo é porque nos Estados Unidos as crianças são assim. As crianças são, piadinha lá são fresco. Não, mas os piá brasileiros também são. Tu entra numa sala de quinta série, tu vai ver o que é loucura. Tá, é verdade, né? Tu vai ver o que é maluquice, tá ligado? E tipo, ele é normal. E aí, Jake? Tipo, o tom dele é um tom muito normal pra uma criança. Sim, é um tom tranquilo, mano. É, e aí, Jake? Vamos lá, resolveu a parada, beleza? Vamos lá, não sei o quê. É hora da aventura. Parece que ele fuma uma coisa. Parece, cara. Mano, ele parece estar sempre brisado, tá ligado? Tipo, e aí, vamos lá, e aí, gelado? Mas o que eu mais gosto no Jake, no Finn, é que eles estão sempre, tipo, do nada eles começam a dançar. Tem que dançar, tem que dançar. Tem a dança louca desse lado. Tem que ter dança. Não é da hora disso, cara. Do nada eles estão dançando, que nem a gente gravando os podcasts. Ou quando eles vão fazer o High Five. O High Five, que eles tocam as mãos, né? O maior do mundo, né? Esse episódio eu ouvi, meu Deus do céu. É que nem, o Nietzsche fala isso de dança, tá ligado? Que, mano... O Nietzsche fala que... Vou usar tua carta de armadilha aí, cara. Eu vou usar minha carta de armadilha Nietzsche aqui, eu chamei. Mano, tem que... Mano, a vida tem que ter dança, cara. Então. Tem que saber dançar. Ou como é que ele fala? O Zaratustra não é um torvelinho, tampouco um bailarino. E se fosse, não dançaria a tarantela. Vou dançar minha carta feminista. Tem que ser danças, tem várias danças, cara. Vou dançar minha carta feminista aqui. Começou elas. Começou tudo. Ele morreu de... Sífilis. De sífilis. Ele transou com uma prostituta na guerra. Isso. E daí depois, quando foi se declarar uma vez pra uma mulher, a menina não quis ele. Isso. E ele nunca mais. Mandou tomar no cu. Tomar no cu! Falou que ainda é vagabundo. E daí tu disse que dançar é... Tem que dançar, mano. fato dele ser maluco não quer dizer que, né? Tipo, ele só é um frustrado, né? Ele só louco no ninguém. Só dançar não resolve nada. Ele dançou, ele pegou filho. Já que eu toquei no assunto do Guerra dos Cogumelos, vou lançar outro bagulho easter egg pro pessoal. Não é bem easter egg, mas é pro pessoal entender, tipo, o que é falado assim que aconteceu no mundo, que fudeu tudo, tá ligado? Que acabou com a raça humana, que é, querendo ou não, pessoal, aquilo lá é o mundo normal. Os produtores do desenho mesmo falar. Guerra dos Cogumelos seriam. O que que produz cogumelo? Que bomba produz cogumelo? O Vladimir Putin responde essa. Rússia. Bombas nucleares! Tá. Link pra nosso Nanico News de novo. Daí, tipo, isso aí. Tipo, rolou uma guerra nuclear, fudida pra caralho, acabou com a raça humana. Quem sobreviveu daquela época foi só o Rei Gelado e a Marceline. O resto tudo. Com o frijusso dele, o cara. E ela com o vampirismo. Foram. E nessa guerra dos cogumelos surgiu o Lich, que é o vilão da história. Badass. Tem uma história então em Hora da Aventura? Tem uma história. Por mais que seja alegre, feliz, musiquinha, dança, vai lá, mata dragão, vai lá, mata bicho, tem uma história. Tem uma história. Tem um fundo. Tem. Seria. Sim. De ter o. Porque o Lich foi aprisionado, né? Tipo, tem. Por quem? Pelo um guerreiro lendário chamado Billy. Billy? Billy. O guerreiro lendário chamado Billy. Billy. Billy the Kid. Billy é um guerreiro lendário. Daí ele foi aprisionado, depois ele se libertou e quer foder o mundo. E o Finn tenta deter. Só que enquanto tá todo episódio, ele tá presente. Tipo, tem um outro easter egg que é um caracol que aparece em todo episódio. Por mais que tu não veja, ele está lá. Ele é o Batman. Ele tá dando tchau. É o Batman do negócio. Tá, mas na moral, o desenho não tem moral. O desenho, ele não é pra dar moral pras crianças. Tipo, ah, se você fizer isso, vai acontecer disso de errado. Se você não trabalhar, você não recebe dinheiro e não pode viver. Isso não é. Já na época da Hanna-Barbera, sabe? Sim, eu entendo, mas esse desenho não tem esses pontos de... O que é interessante até, porque tipo, o Finn e o Jake são dois piados. Tipo, eles têm no máximo, que nem na última temporada, eles têm 15 anos. Só que eles são independentes. Eles moram sozinhos, eles têm cheio de tesouro na casa deles, porque eles conseguiram nas aventuras. Eles vivem as aventuras deles, eles fazem tudo sozinhos. Eles moram sozinhos e com o Bimo. O Bimo, que também é um principal. Sabe o que quer dizer Bimo? É Bimor. Seja mais. Sim. O que é esse Bimo? Que eu nunca vi esse Bimo nos desenhos. Bimo é aquele Game Boy que eles têm. É aquele que tem um episódio só do Bimo que aparece ele resolvendo Bimo no ar. Um caso. Bimo no ar, mano. Bimo no ar, que mostra ele resolvendo. Aquele é o Bimo? Aquele é o Bimo que ele só é espelho. Sinistro esse aquele ele, bicho. Ele tem um desejo de ser humano. Ele não esconde isso, ele quer ser humano. Só que ele não pode, né? Ele é um teve até um episódio que o Jake e o Finn estavam espionando ele na janela, ele tava lá no espelho se olhando. Acho que Não, ele tava escovando os dentes. Cara, aquele episódio é sinistro. Falando aquele... sozinho, é sinistro. Eu disse, tem umas coisas. Ele fala com um ser chamado futebol. Ele no espelho se chama de futebol. Gente, isso é sinistro, gente. Dá um calafrio quando tu olha aquilo. E o mais legal é que ele tem um caso com uma galinha chamada Lorraine. Ah, tem galinha no Noir, no Bimo Noir. Uhum. A galinha no Noir. É muito Lorraine. Louco aquele negócio, Lorraine. Cara. A galinha é normal e não fala, né? Não fala, mas tipo... Agora o Jake é um cachorro e fala. É, mas ele é pior que a maioria dos bichos são. Mas se eu não me engano, tem uma mutação também, por causa da bomba nuclear. Tipo, todos os seres são daquele jeito por causa de mutações. E o Finn seria o que sobrou da raça humana. Tipo, os genes se juntaram e evoluíram. É verdade, bom mesmo, tipo... É, porque nem a pizza, né? Os genes da raça humana que sobraram se juntaram com uma radiação, formou o fim. Cara, tu acredita? É simples assim. Tu acredita em Batman lutando infinitamente, cara. Acredita nisso. Serão resquícios da raça humana que ficaram e nasceu filho. A princesa Jujuba também. Ela é chiclete com DNA humano. Isso aí? É. A maioria dos bichos são. Mano, que viagem, mano. Tu pode reparar, tipo, tem momentos em que eles estão andando, eles acham bomba, no fundo do cenário tem bomba, tem televisão, tem machado. Machado, é tudo atirado, espada, tipo, largada, caveira. O mundo é então é um planeta pós-apocalíptico. E outra, mas... e tem uma imagem espacial, tipo, às vezes tem uns episódios que dá um de fora do planeta. Terra. Mostra a Terra com um baita de uma cratera faltando. Metade, tipo, um quinto da Terra faltando. Agora tipo, eu fiquei pensando quem mais. Os únicos que tem traços de humano, assim, que no caso tem a fisionomia humana, é a Jujuba, que a Gi falou que tem resquício de gene humano, o Finn, o Rei Gelado, a Marceline, que ficaram, o Lich e o Demônio. demônios é um. Não, calma aí, o Lich não é o. Não é o Lich é o demônio, só que é tipo. Não é o caramujo lá, mano? Como é que parece o Lich? É que ele tem o poder de possuir as pessoas. Quando ele foi derrotado, ele entrou direto no caramujo, entendeu? Ele absorveu, se escondeu no caramujo pra ficar forte de novo. Pra bolar um plano com o Incrídio pra derrotar o Fino e destruir a raça humana. Raça humana não, a raça do. Então na verdade são só cinco. Não, só que. Só que se tu parar pra pensar, todo bicho que tem, todo ser que tem traços humanos não seria um pouco humano? Ou como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar isso? Um cavalo ter sentimentos. Não, isso aí chama-se antropomorfismo. É, sim, tá ligado? Só que tipo um desenho pro. Como é que é? Pra evolução genética do desenho faz sentido todo mundo ter absorvido um pouco de DNA humano. Todo mundo que conversa. É que como a raça humana foi extinta. É que nem a galinha não tinha. É, galinha exatamente. Não fala, né? Exato. É que nem o dos que a gente falou ali, que, por exemplo, pega o cara que é o limão aquele. É. Aquele que é um limão, ele parece um humano, só que ele é um limão. Sim, ele é todo estranho, sabe? Agora a jujuba, ela tem mais traço humano tanto do que os outros. Tanto porque é a jujuba que criou o limão Gretchen. Ela fala. E ela é ela cientista. É cientista. Ela fala alemão também. Pra quem gosta aí. E ela fala alemão ainda. Fala alemão. Não basta em falar alemão. Fala alemão. Deutschland! Tá, ok. Ela fala alemão com quem? Não por que, que não existem outras pessoas no mundo? Não porque eles falam tudo a mesma língua. Ludwig... Eu tô maluco hoje, hein? Ludwig Wittgenstein fala que não pode existir uma linguagem que não... Se não houver um interlocutor que a compreenda. É, Rafa, eu ia falar sobre isso, mas é que você me interrompeu. Isso chama-se o solipsismo... Porra, meu, para, cara, para. Inefável... O pessoal vai correr, mano. Olha aí, solipsismo inefável da linguagem. Oh, inefável, é o Tom aí, ó. É o meu Tom, só tem o Tom. Tem minha mesa aqui. É o Tom aí. Nada conseguirá deter a força vingadora de Bunga. Nada. Bom, vamos lá então pra parte que me interessa, porque tipo, é a única parte que eu posso realmente falar pra vocês. Mano, quais são os episódios mais bacanas na opinião de cada um aqui na mesa, cara? Cara, o Bimo Noir é muito legal. Esse Bimo Noir é legal, ele é perturbador. Eu acho esse episódio um dos mais sinistros que tem. É bem legal. Perturbador. Esse e o mais sinistro é aquele que o Rei Gelado une as partes das princesas e diz que é a esposa dele. Aquele episódio, cara, é nojento. Eu tenho vontade de vomitar aquele episódio. Mano, a melhor parte desse episódio da princesa retalho, né? Que tipo que. Não é retalho, é montada. Montada. Tem outra princesa que chama retalho. Tem, então aquele monte de partes de tipo, várias princesas. É isso mesmo. Que tá tipo Rei Gelado assim com a mulher lavando louça, tá ligado? Viu, ó, a gente separa, você lava, hoje você lava, eu enxugo, a gente separa os serviços de casa e termina rápido. Agora a gente não precisa guardar a louça agora, pode deixar secando pra amanhã, né? Assim a gente não tem muito trabalho. Isso é um casamento. Vamos dormir agora. Porra, mano. Tipo, eu tô vendo tipo, a minha vida de casado. Eu também, tá ligado, porra. Só falta a barba. Que loucura, cara. Mano, isso não é um desenho, mano. Isso é um pouco esquisito. Tem também o episódio que eu recomendo pro pessoal que tem dúvida assim, de como é que funciona. É, se chama. É dois episódios, na verdade. É Fino Humano e Jake o Cão. É a continuação, né? Os dois episódios se completam. Ajuda o cara a entender bastante da história. Um episódio que é muito triste, que eu acho que o Walter vai concordar comigo, é o da Princesa de Fogo. Quando o Finn vê a Princesa de Fogo e se apaixona por ela. Sim, ele tinha tomado o toco da Princesa de Jujuba, porque ela não queria ficar com ele, por causa que ela falou. Só que daí ele conhece a Princesa de Fogo, porque o Jake faz a mão, tá ligado? Vai lá e faz merda, irrita a guria. A Princesa de Fogo, ela tá sempre pegando fogo, sim, né? Sim, ele vai irritar ela lá, porque tipo, ele vai falar com ela, só que daí ele faz merda, e ela vai pirada queimar a casa deles. É, porque o Jake é mais chato, né? Não, mas o que aconteceu é que tava dando uma fagulha lá nessa floresta, né? Aí eles foram ver o que era. É a continuação do episódio. Ah, essa é a continuação. É o segundo, é o parte 2. Não sabia. Não sabia. Especial, falhou, Arnaldo. Falhou, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Não pode. Daí ele rola, começa o Finn, não esquece, porque tem a mesma idade. Tanto que depois ela vira princesa, ela vira rainha do Reino de Fogo. Ela rouba o trono do pai dela. Ah, é uma vilã então. Não? Por causa que ela é legal, porque o pai dela que é mal. Ah. O pai dela tinha aprisionado ela. Porque ela é uma força indestrutível da natureza. Ela? Ela é. Tanto que tanto que a princesa Juba vai e fala pro Finn, ó, tu não pode ficar com ela, porque se ela ficar apaixonada, ela pode destruir o mundo. Porque quando ela sente fortes emoções, ela superaquece e vai pro âmago da Terra e pode dar um colapso. Que isso, ah, mano? Ah, eu lembro. Esse é o primeiro, então. Não, esse é o último episódio. Deles juntos. Porra! Deles juntos. Cara, tá. É o terceiro. É verdade. Tá por fora, cara. Não, quando ele beija a precisa de fogo, ela superaquece e dá merda, né? Dá merda. Mas depois ele vai lá e vai ficar com ela, não dela, se acalma. Não, mas é que foi triste a hora que o cara lágrima lá do Fina apagou o fogo dele. Aí ela tipo, compreendeu. Ah, então você é o príncipe da água. Por isso que a gente não pode ficar junto, que somos opostos. Sim. E se a gente ficar junto, um vai machucar o outro. Aí ela pega e vai embora. Isso aí é igual o Ash soltando o Butterfree. É, isso aí foi equivalente. Equivalente, uma força equivalente. É bem assim. Ô, mas idiota, né? Vai treinar um Pokémon e soltar. Não, Ash é um babaca. Soltou o Charizard também. Eu não quero falar do Ash, porque se eu falar do Ash eu vou ficar nervoso aqui, tá ligado? E o episódio do Mágico, que eles vão lá pra Lua. Que pra, Marte. Pra Marte, aí tá o Abraham Lincoln lá. Uma estátua. O Abraham Lincoln e Marte! Sim, ele é o rei supremo do bagulho. O Abraham Lincoln! Sim, ó, a estátua dele lá, aquela estátua americana. Sim, lá, o Abraham Lincoln. Só que ele lá vindo, falando. Não, é ele de verdade e ele é imortal. Ele é um ser imortal. Ele sacrifica a imortalidade dele pra salvar o Jake, que tinha morrido. Aí quando tá toda a população reunida, né? E quando ele faz isso, daí tá todo mundo assim, o orador do Abraham Lincoln tá falando ali pra população. Meio de costas ali pro Jake, pro Finn. Aí quando vê assim, agora a gente perdeu o nosso líder e coisa. Aí você tá dizendo, beijo minha bunda. Aí pega e vai embora. Porque o Mágico fez toda uma treta no episódio. Que loucura isso aí, mano. Aí soltaram o leãozinho aquele da garrafa. Ah, que merda. É uma quimera. Cara, não tem nada a ver com nada de desenho, né, cara? Tem hora assim que só viagem. Nada. Que o Mágico, que, tipo, a lição dele é nunca seja legal com ninguém, tá ligado? Porque se for legal, a pessoa pode te fuder. Cara, não tem nada com nada. Basicamente nada, é a sensação do Mágico. E aí que ele dá um grito no final, não lembro que ele em português. Eu nunca vou ser legal, uma coisa assim, fala. Não, no final o leão, aquele grito, minha prisão é a vergonha. É, assim. Não é vergonha, porque eles libertaram ele, queria sair sozinho. É, ele queria sair sozinho, daí ele, agora minha prisão é a vergonha. Meu Deus do aí céu. Aí tá voando. E fora. Voando, hein? E fora que tem um episódio inesquecível, que são dois até, tem dois episódios, do alter ego deles, que o Regelado cria, que é o Fantástico. Ah, eu adoro aqueles episódios. Só que o episódio legal, que é a Fiona, né? Que são tipo mulher. Tem a Fiona, que é a eles mulher e tal. Que é o Regelado que escreve. É a Fiona e a Cake, né? É a Fiona e a Cake, daí tem todo mundo tem a versão alternativa. Tipo, o Regelado é a rainha Regelado. É. Ele quer ser mulher, no caso. É, o príncipe e a príncipe... As princesas são príncipe, Fina é mulher. E o Regelado se desenha como mulher, porque na verdade ele quer ser uma mulher. E o que é legal, tipo, o que eu acho legal dessa fase ali, do alter ego, é que, tipo, o Iris Corno vira o Monochrome Corno. Nossa, que é... velho. É o cavalo preto. É o cavalo preto com chifre. Com chifre. É o maior cavalo preto. Não, tudo bem. Mas ele é preto? Não, mas ele é... Porra! É, desenha assim. Eu pensei assim, quando... Tudo desenho, é preto e é mal, tá ligado? Se é tudo colorido e ele é preto, é Darth mal. Vader, que cor é o Darth Vader? Preto é mal, mas é tipo, os caras, é foda isso, pra pensar bem. Pra pensar bem, é foda isso aí. Sauro na psicológica da pessoa. Eu não lembro de ter visto o episódio do... É um racismo do Monochromicorn lá. Lord Monochromicorn. Eu não lembro de ter visto o episódio, mas tipo, quando eu olhei pra ele, eu pensei, ele é do mal. Ele é o mal do vilão. Desenharam ele como vilão. Ele é o alter ego da Cake, ele é machão. Da Iris Corno, né? É o alter ego da Iris Corno. E você, Jim? Um episódio que você tem assistido e... Esse do da Fiona, eu gostei bastante. É o que tu mais curtiu? Que ela vai lá e tenta salvar o príncipe, né? O príncipe... Foi legal, é verdade, assisti esse episódio. Príncipe... Não é Chiclete. Isso. Príncipe Chiclete, que ela vai lá e tenta salvar ele. E daí na hora que ela vai beijar ele e tal, ele fala um monte de coisa bonita pra ela, tá ligado? Depois ela se fode, tá ligado? Porque na verdade não é o Príncipe Chiclete. Na verdade é a Rainha Gelada que tenta machucar ela. Tenta machucar ela com sentimentos, é verdade. Sentimentos, e ela chora um monte. Ela fala que nunca mais vão deixar ninguém tocar na cabeça dela. É foda isso aí. Cara, tem um episódio que é muito legal, cara. Que é o do... Mas é o do... Ah, da armadura. Daquela armadura mais... Cara, que é isso aí, velho? É, mano, é muito legal. Tipo, eles não falam foda, tá ligado? Tipo, bah, minha armadura é muito... Você nunca vai ter uma armadura... Só que o que eles queriam? Começou a história? Tinha um pato maluco que envergonhava eles, porque ele queria uma bota, era uma bota com asinha. Aí ele queria uma luva, era uma luva toda frufru. Aí ele, não, então vai lá e consegue aquela armadura... Daí eles... Porque eles queriam... Porque tinha um grupo de cavaleiros que tinha as armaduras mais foda. E o cara, o cavaleiro mais foda, tipo, o líder do grupo, ele tinha um cavalo rosa. E ali tinha a armadura mais foda, mas o cavalo dele era rosa. Aí no final foi que eles pegaram a armadura, que era... combatia até fantasmas. Aí ele pegou a armadura, era armadura de mulher. Aí o Finn, chega de passar vergonha! Aí quando... Aí o Jake pegou, usou a armadura e parecia aquelas mulher viking, tá ligado? Parecia mulher viking. Aí veio o fantasma, o que era pra ser, tipo, que pegava... O protetor. Virou um fantasma do mal. Aí o Jake usou, tipo, a voz como se fosse a mãe dele. Por que você tá voltando? Tá subindo a voz comigo? Jogando esse jogo aí todo dia. Jogo. Vai pro sol. Aí foi pro sol e morreu. Não, e o Mario voltou a ser humano. Tipo, ele perdeu, ele perdeu a maldade. Quebrou a maldição. O foda é que o jogo que ele, que o Jake falou pra ele parar de jogar, o jogo era o seguinte: consistia em seguinte, tinha que pegar uma bola com as nádegas no chão, uma bola no chão com as nádegas e levantar. Soltar, pegar a bola no chão com as nádegas e levantar. Soltar, pegar. Isso não é jogo, isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Aí eles dobraram o cara, pegaram a bola. Pra não jogar esse jogo. É. E daí depois o fantasma ficou bravo. Chega de passar vergonha. É. E aí no final. Ah, então tá, daí quando chegou o cara com a armadura, o Jake, né, parecia a mulher viking, e o cara veio com a armadura assim, aí ele parou com o cavalo e tal, quando ele foi descer, caiu no chão, não levantou, a armadura é muito pesada pra ele. É muito pesado pra ele. A minha cena memorável de vocês todos falaram é que pega o Finn, tira o capuz, né? E tem um cabelo, mano, que o cara gira o cabelo, mano. Fudido. Parece cara. Comercial de shampoo, tá ligado? É L'Oreal. L'Oreal, cara. Puta que pariu, mano. Nada a ver, pô. O cabelo é lindo, loiro, né? Cheiroso, brilhoso. Cabelo ao vento, comercial de shampoo. Olho cara. Brilhando. Olho brilhando, tudo bonito. Daí e corta, ele tá sem cabelo. Sem cabelo. E cor. Um monte de cor. Oh, não fala assim comigo não, hein? Da próxima vez, ó, eu assino teu bilhete azul. Eu ponho você no olho da rua, desgraça da minha vida. Outras mídias, é. Tipo, um tempo atrás aqui entre a gente virou mania. O Jefferson descolou o jogo lá, fim saltitante. Cara, mano. Celular, eu hackei. Cara, a gente ficou jogando bagulho infinitamente, cara, até fazer o final do jogo. Você, né? Vergla. Batendo recorde, eu também fiquei. Mas... E ficamos jogando, né, cara? Ficamos jogando, mano. É legal pra caralho. Tem outros jogos de Hora da Aventura? Cara, eu vi que tem no Clique Jogos, uns jogos bem simples. É jogo pra criança, bem, assim, bem, mesmo, bem escrutinho, né? Assim, não é tão legal quanto o Fusão. Mas esse é o do jogo mesmo, oficial. É, mas o Cartoon tá pra lançar mais dois, pelo que eu vi. É, tipo, já lançou mais dois do... Lançou um do Mundo de Gumball agora, e um do... Mais dois do Apenas Um Show, que é o parque mais incrível da Terra, uma coisa assim, que tu controla o parque. Uhum. E tem o paintball que eu te mandei. Que é demais aquele paintball, cara. Adorei aquele paintball, velho. Foda isso. Ó, legal, do Apenas Um Show. Eles alcançaram outras mídias? Por enquanto ainda não, cara. Só os jogos jogam, né? Tá demorando, né, pra alcançar. Só tem... Não, mas tem HQ já. Tem HQ? Tem uma versãozinha de um HQ da Hora da Aventura. Bacana. Mas será que não é fanfic? Fanfiction? Fanfiction. Olha, pelo que eu encontrei, isso é oficial. Oficial. É oficial, então? Oficial. É, umas coisinhas que tu encontra no Cartoon também, no site. Os papéis de parede, que são legais. Tem vários também. Que é de alta qualidade. Porque é difícil achar papel de parede de alta qualidade. E também agora tem os papercraft, é isso? Papercraft. Meu Deus. João Santana. Pra quem não sabe, explicando então o que é um papercraft. O que é um papercraft? Você imprime ele, faz download, você imprime ele, recorta e monta como se fosse uma caixinha. É aquele bonequinho de Lego, de papel. É, parecido, de papel. Tem tipo uns oficiais de não? Tem os oficiais. Bacana mesmo, a molecada pira. E os caras da Cartoon pira mais ainda, ganha dinheiro com isso. Eu só não vi nenhum boneco da Hora de Aventura ainda. Eu também não, isso que eu ia perguntar agora, né? Modelo, porque esses modelos em miniatura que nem tem de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, que eu tenho de Naruto, tem de Dragon Ball. Cara, tal. Eu compraria. Se o Cartoon me contratar, eu faço isso na hora. Mano. Eu compraria a Hora de Aventura. Tá, se alguém achar, manda o link pra gente aí, dá uma olhada. É, mano. Bota aí no. É bacana. Se tiver foto. Mas pelúcia já vi de monte. Pelúcia tem. É, o que mais tem, assim, que o pessoal faz por fora é camiseta e coisa. Isso tem de monte. A gente comprou uma no último evento. Vai ter foto. E com inveja, vai rasgar. Não vai rasgar. Tá certo. Se eu não tenho, ninguém tem, né? Se eu não tenho, ninguém tem. É assim que eu penso. Mano, vamos fazer um esforço coletivo aqui, cara. Tentar imaginar como seria um filme... Mas... Um filme real mesmo. Um filme live action. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Não existe. Mano, não existe. Como seria, velho? Como seria, mano? Não seria. Lembra, Luciano, tinha que trocar uma boa recordação de live action. Dragon Ball. Pois é, não é uma boa recordação. Não é uma boa recordação, né? Não é uma boa recordação, não, cara. Não é uma boa recordação. Não tem como fazer. Não tem efeito tipo especial suficiente pra fazer aquilo não, ali. Não, teria que não, ser. Não, tem. É só pegar a bomba atômica do Wolverine. Não, tá. Vai ficar. É, já é só ir cortando, ó. Pega a bomba atômica do Wolverine. Um filme que nem Looney Tunes, aquele Looney Tunes do basquete, lá, o Space Jam. Space Jam dos anos 90. Mano, assiste Avatar, velho. Não gostei de Avatar. Não gostei. Não. Tá, mas daí não é Avatar. Não, não é Avatar, mano. Não tô no Avatar, o último mestre do ar. Ah, tá. É uma animação 3D. Eu tô falando Avatar, o James Cameron. Smurf gigante. Esse é o problema. Também tem que botar Smurf gigante lá. É, bota os Smurf. Mano, os Smurf, mano, é tudo, é quase todo CG, né, cara? Então não é um live action, não, tu falou que o Walter falou que não tem tecnologia. Tem. Mas tecnologia é tem. Que não ia ficar o equivalente. Não, pode ficar ruim. Pode ficar ruim. Mas, tipo, quem poderia, que ator poderia fazer o fim? Justin Bieber? No, God! No, God, please, no! No! No! No! Quem poderia fazer o fim? Uma colical aqui? Nossa, drogado. Tem que ser um metaleiro, né? Por causa do cabelo. Colical tá igual o seu Madruga, cara. Tá igual pior, né, cara? Próximo. Não sei, não é pior que pro fim, cara. Eu fiquei pensando esses dias, tipo, mano, ninguém poderia. Não tem nenhum ator assim que eu poderia. Vixe. Gente, já estamos falando gente. Sério, já. Mas eu tô falando sério. Você faria o salsicha. Desculpa, tá ligado? Já tem até o cachorro, cara. Já tá. Só ir pra Warner. É só ir pra Warner. Até a barbinha aqui do lado. A barbinha do... já tem dos lados, não é no meio, tá ligado? É dos lados. Do lado, igual o salsicha. Perfeito. É só cortar o cabelo coco, tá ligado? Cara, um bagulho que eu vi bem interessante até. Eu até queria te mandar o link pra te olhar. Eu vi os caras japoneses fizeram uma seleção de atores pra fazer um live action de Shin no Koenji. Capaz, sim. Shin no Koenji. Tipo, eleito pelos fãs. Pior que os caras parecidos pra caralho. Eu vi um que você mandou, acho que foi você que mandou, de atores pra fazer, pra interpretar a família do Batman. Então, assistam Hora de Aventura, vamos ver até quando vai, se vai evoluir ou não a história, se daqui a 5 anos vamos estar falando sobre isso de novo. Promessa é dívida, hein? Nós estaremos daqui a 5 anos com uma Ferrari e vocês estarão pobres, quer dizer, digo... Opa. Não, opa. Não. Agradecemos aí ao pessoal que ouviu a gente, curtiu a gente, que nos acompanha desde sempre. Agradecemos aos nossos meus parceiros, digo dois, a Jambô e por enquanto, né, a só Jambô é uma conduta. Dá uma visitada pro pessoal, tipo, divulga a gente se possível. Ah, eu não sei se vocês viram também, o layout do site está diferente. Layout. Nós estamos alterando ainda. Tem coisas que ainda não estão no lugar que nós gostaríamos de colocar. Por exemplo, nosso logo, em breve vocês vão ver um logo novo. Espero que gostem, comentem, curtam. Curtam, né? Eu tenho medo, cara. Tipo, Eu tenho medo. Ninguém comenta. A hora que comentar, vão só xingar a gente, tá ligado? Pode ser. Pode ser, mas façam isso, porque daí a gente vai saber o caminho certo ou errado. Não, mas é. Bom, pelo menos o pessoal tem ouvido, né? A gente tem acompanhado, o pessoal tá escutando. É, muitas pessoas vêm falar com a gente na rua que. Não, e não só isso, tipo, a gente já... Não conseguiu me dar um toque, tá ligado? Eu me senti o Brad Pitt do Maranhão. Ah, vocês não deram um toque, foi em dia, daí. Ixi. Das contas, não. Não, curte aí mesmo. Curte, divulga, assina nosso canal no YouTube. A mãe não vale. Assina nosso feed, segue a gente no Twitter. Eu sei o que ele faz, cara peluda. Manda dinheiro. E acompanha todo dia. A semana que está saindo o nosso NaNicoCast, agora você vai ver que a gente vai ter voltado com o Nanico News, a gente tava com alguns problemas técnicos. Vai ter a resenha que a gente fez do Anime Buzz. O pessoal gentilmente lá, Ninja Produtora. Ninja! Os caras muito gentilmente cederam, né? Os ingressos. Tem gelado gosto pra tu. É verdade. Tem gelado gosto de vocês. De mais a mais é isso. A gente volta semana que vem com o nosso NaNicoCast. Espero que tenham gostado. E até mais. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.